Esta é a Arca dos Magos. Nós estamos aqui para falar sobre as notícias da última semana de jogos e coleções. E eu tenho aqui à minha esquerda, na outra esquerda, meu amigo Fizzle, mas ele é mudo, e o Bruno. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Pedro. Você não tem nada pra falar? Então, essa semana a gente vai estar falando não, sobre... Não, eu quero uma entradinha. Ou uma entradinha. Oi, Bruno! Eu sou o Bruno! Sei lá... O que você faz pra viver, Bruno? O que eu faço pra viver? É. Eu não posso contar, cara. A polícia já tá atrás de mim, a gente conversou sobre isso. Você falou que Bruno, isso não é até... Bruno, fornecedor de Breaking Bad da Arca dos Magos. É, nós temos também aqui conosco os Goblins da edição, o trabalhador escravo. Dá um oi, por favor, Goblin. Oi, por favor. Ele está aqui. Ele não quer participar, mas nós vamos envolvê-lo várias vezes durante essa gravação, apenas para poder olhar para sua cara verde gosmenta e completamente a fim de fazer o que ele está fazendo nesse momento. É, vamos falar sobre as notícias da última semana? Logo depois da vinheta. Entra aí, tá ouvindo a musiquinha? Ela vai crescendo, ela está chegando. Arca dos Magos! Voltamos logo depois do Piribote aí. Sejam bem-vindos. Entrem, peguem uma Coca-Cola, preparem-se e contemplem, pois vamos abrir a Arca dos... Essa musiquinha deliciosa, nós vamos falar sobre alguns assuntos que entraram em pauta na última semana. Nós tivemos o lançamento de uma nova coleção, uma nova expansão de Magic the Gathering, Journey into Nyx. Você acompanhou isso aí, Bruno? Acompanhei. Eu acho melhor você trocar de lugar comigo, você tá falando baixinho. Tem que ter... Ah! Ok! É? Você acompanhou? Eu tô me trocando de lugar, pra quem tá vendo. Apenas para constar nos óculos, eu tô de óculos escuro, para ficar mais maneiro. Mas eu sou mais bonito. É, você acompanhou esse lançamento, Bruno? Sim, a expansão Viagem para Nyx, é o nome oficial em português. É oficial? É oficial, você já. Você deu o nome oficial, isso? Não, já saiu no site, tem a versão em português. É, achei que a tua versão era... Tá. A minha seria melhor, com certeza, mas tudo bem. Eu não... Qual seria a sua versão? A minha... Passeio por Nyx. Ia ser mais divertido. Passeio pela Grécia Antiga. Exatamente. E essa... De mãos dadas com Apolo. Podia ser o nome dele. Não, podia ser com Afrodite, né? Não, Apolo? Tá. É... A gente tem orientação sexual de cada um, você escolhe quem tá, irmão. O que essa expansão trouxe de novo, Bruno, pro Magic the Gathering? Ela vem acrescentando algumas dinâmicas. Antes, eu acho importante falar que ela tá fechando um bloco de Terras. Ela é a última expansão que faz parte do bloco de Terras. Bloco de Terras. Caso você não saiba, o Magic ele é sempre lançado em blocos de três expansões. Eu não sei isso não. Tá bom. O Finch não sabe. Ok. Você é o leitor que eu... Explica pro Goblin. Pro Goblin. Entendeu, Goblin? Então, o que que acontece? Essa expansão ela tá vindo com algumas regras modificadas das duas expansões anteriores e algumas regras novas. Olha, e a gente vai estar falando. Incrível, é mesmo? E agora? Eu não sabia! Elas trouxeram novas regras! Poxa. E quais são as regras aí? Fala por alto, até porque a gente não vai entrar muito no assunto de cada uma, mas fala sobre o que, que ela trouxe de novo legal. Teve uma regra que a gente sabe que deu mimimi, né? Você já comentou comigo. Sim, sim. Mas fala um pouco sobre as outras, coisas bacanas que... Tá, eu acho que o que mudou aí, que o pessoal tava pedindo, era em relação à regra HSA, que em inglês é Bestow. Bestow. Que é uma... Bestow. É uma forma de você dar um burst. Explica assim, como abestar, né? É um abestar. Abestar essa criatura seria aqui. Seria a nossa versão. Dá uma abestada nela. Na verdade, não é criatura. Seria pra mágica ou feitiço. Você paga um custo extra de mana, uhum, e você escolhe um alvo adicional. Você consegue aumentar o... É um alvo novo, é isso? Na verdade, não é essa. Eu tô confundindo. Pera aí. Corta isso aí. Não, corta não. Você errou de propósito. Fala aí outra coisa. Era pra gente testar. O HSA, ela funciona da seguinte forma. Você, na expansão de... No bloco Stelos, as criaturas, elas também são encantamentos. Porque... Todas as criaturas do bloco são encantamentos? Eu não sei se são todas, eu não cheguei a ver todas essas cartas. Aí eu já não sei dizer. Os deuses com certeza não são, mas assim, criaturas menores, tipo Minotauros, Itas, porque o plano de Teros, ele tem uma temática muito onírica. Uhum. Então eles acreditam que essas criaturas são meio que manifestações de outro plano, de um plano... Do mundo das ideias. Do mundo das ideias, exatamente. De Sófocles, sei lá. E aí acontece o seguinte, essa criatura, quando você casta ela, você pode escolher se ela está entrando como uma criatura ou como um encantamento. Ah, entendi. Só que o que estava acontecendo antes é que ela só podia beneficiar. Ela só poderia ser um encantamento benéfico. Entendi. E os jogadores estavam querendo cartas que pudessem até atrapalhar os outros jogadores. E aí o Agraciar trouxe essa mecânica, é agora, isso? Não. A mecânica, você faz uma oferenda para a criatura, bota uma galinha preta com um negócio lá e ela passa a te ajudar também. Na verdade, não é isso. Isso aí já é a devoção dos deuses. Tu tá legal. Mas tem isso também. Tem isso também. Mas o HSA é, você tá, em vez dessa criatura tá entrando em forma física, ela tá entrando como uma aura de proteção. Olha, cara! Ou uma aura de tanação, que é o caso dessa aura de quê? Tanação. Da nação? É. A danada! Ela tá nada! Ela entra danada. Entra danada. Como, por exemplo, a gente tem aqui uma carta básica, que é essa... Imolador de Humanos, eu acho. O nome dessa carta é... Gnarled Scarhead, essa? É, esqueci a tradução dela. Tá, pode falar em inglês mesmo, Gnarled Scarhead. Essa aí. Foi isso. Ok. A gente tem aqui uma carta básica, Gnarled Scarhead. Esse aí. Só que depois de um Spirit Knight. Depois dela ser deformada e morta, né? Que ela tá toda... zumbi. Ela é uma criatura zumbi de 1 de mana preta, 2/1, bem básica. Só que você também pode focar ela como um encantamento que transforma a criatura. Ela não pode bloquear, entendeu? Você pode usar ela no oponente forte. Essa carta em particular, ela acaba dando um bônus pra criatura, ela dá +2/+1. Sim. Mas ela impede a criatura de bloquear. Sim. Você pode tanto usar pra pegar uma criatura e tornar mais forte seu ataque pra você atacar, quanto você pode tentar impedir uma criatura do oponente de bloquear você. Não. Não? Você não pode usar. Você só pode usar no oponente. Não. É que você falou uma coisa errada. Não. Eu posso usar essa carta para que uma criatura minha se torne mais forte. Isso. Só que essa criatura não vai poder atacar. Bloquear. Também. Bloquear, ok. Mas pode atacar. Não pode. +2/+1 em can't block. Can't block. Ela não pode bloquear. Ah, ok, tá certo. Então, eu posso tanto impedir o oponente de bloquear alguma coisa, como eu posso aumentar uma criatura minha mesmo, +2/+1. Isso aí. É possível fazer isso com a regra do Bestial? Eu falei errado. É? Como sempre. Né? Tem mais alguma coisa que como você queira falar? Eu sou especialista em alguma coisa. Antes da gente chegar lá? A regra mimimi. A regra mimimi. Da semana. Qual é o mimimi? Meu imita a semana foi a respeito da mudança das cartas lendárias e dos Planeswalkers. A mudança? Isso. Existia uma regra que dizia o seguinte... Eles transformaram todos em travestis. Depende aí da interpretação, né, meu amigo? Qual é a regra que é o problema da semana? Como que funcionava até agora? Se você tinha uma carta lendária ou um Planeswalker, e entrava uma outra carta com o mesmo nome... Mesmo nome. As duas iam pro cemitério. As duas iam pro saco. Ia pro saco. Elas ficavam, sei lá, se amavam. Não, embora. Sabe filme de ficção científica ali? Elas não podem coexistir no mesmo Exatamente. Espaço. Exatamente. Entendi, tempo. Não podiam, porque agora podem. Pode? Esse é o mimimi. Ah, acabou o Magic. É isso que as pessoas estão dizendo. Pra sempre, eu nunca mais acabou vou jogar. Magic. Não, mas essa é a regra que tá dando mimimi ou será que tem algum... O que aconteceu com a mudança de regra é o seguinte, a partir de agora, o jogador oponente ele pode baixar uma carta lendária, um que você já baixou. Do mesmo nome, sem problema nenhum. E além disso, o que que acontece? Eu já tenho o Planeswalker aqui. Se eu baixar um com o mesmo nome, eu escolho quem vai pro meu cemitério. Entendeu? Então isso... Ou seja, eu posso ter duas cartas com o Planeswalker com o mesmo nome? Você pode ter um deck, mas em campo de batalha, você escolhe quem vai ficar lá no campo de batalha. Então você pode pegar um ferido e mandar pro saco? Pode. Entendi. É como se ele fosse uma criatura, né? Agora. Porque assim, o Planeswalker ele tinha aquele lance de você a cada turno você não zera tudo, né? Você não limpa ele. Então você pode. Mas agora você tem essa opção. Você pode criar uma nova. Sabe o que eu gostei da regra? Não gostei não. Vamos seguir em frente, mais alguma coisa sobre Nyx que você queira falar? Não! Sobre o lançamento, o que é que você achou das artes que você viu de tudo? Tá bacana? Então, isso... Pô, ficou muito foda, cara. Você achou maneiro? Você achou a temática deuses gregos bacana? Pô, demais, cara. As criaturas mitológicas, as armas lendárias, porque essa expansão, não essa expansão como esse bloco, ele trouxe armas divinas, entendeu? São armas que vêm como a representação do deus. É tipo uma arma lendária, ou não? Elas são lendárias também, as cartas? Sim, elas são lendárias, mas é que eu me amarro muito na questão da história. Tem martelo... uma torre é outra mitologia. Na história é como se... Por exemplo, tem lá o relâmpago de Zeus. E, de certa forma, aquele relâmpago é Zeus te acompanhando, entendeu? Ah, entendi. É a presença de fina do celular. Nós vamos falar sobre Heroclix, sobre algumas coisas que aconteceram, sobre algumas paradinhas que eles mostraram bonitinhas para nós. Eu achei graciosas, belíssimas. Eu, ainda de óculos escuros, pergunto para você, Bruno, meu amigo, querido, coisa linda! Ui. O que você achou do que mostraram de Heroclix? Na verdade, eu preciso falar do que mostraram. Eles mostraram algumas peças das coleções da War of the Light, esqueci o nome da coleção, filho da... War of Light, né? Baseado no Green Lantern Corps. E eles mostraram algumas coleções, mostraram algumas das miniaturas que vão compor as tropas dos lanternas das diversas cores. Agora a tropa do arco-íris. A tropa do arco-íris. Eles mostraram a tropa do arco-íris, mostraram as lanternas verdes, azuis, os amarelos. Você viu aquela coisa bonitinha? Essa expansão poderia ser chamada Parada Gay, né? Podia... Não, cara... Pô, os caras são sinistro, cara. Mas tem uma lanterna verde que é gay. Eu sei. Eu sabia? Eu sei. Então poderia se chamar... Talvez seja um movimento ali de conscientização. De conscientização, arco-íris. Pode ser. Voltando ao tema, o que você achou das pecinhas, do que eles mostraram? Você chegou a ver os dials das suas peças? Eu só vi os trailers da tropa que eu gosto, que é a tropa dos Lanternas Azuis. É mesmo? Então vamos falar delas. Primeiro, Lanterna Verde, o que você achou? Cara, se eu pudesse, eu teria todas. A gente tem que sair desse ramo, senão a gente vai ficar mais pobre do que a gente já tá entrando. É verdade. Eu quero mais do que todas. Eu quero algumas até repetidas, só pra falar que eu tenho duas. Eles mostraram algumas miniaturas, a gente tem um monte de miniaturas de lanternas verdes. Estão muito bacanas, estão muito bonitinhas. Estão muito, muito fofinhas. O que você achou? Fala logo. Ó, eu acho que eles aprenderam agora a representar movimento melhor nas peças de Heroclix. Mas isso aconteceu, você sabe por quê? O Heroclix aconteceu há um tempo atrás que o Heroclix acabou, você lembra? Lembro. E aí depois ele foi comprado pela NECA. E a NECA era muito famosa em fazer action figures. Action figures fodona, action figures maneiras pra caceta. E quando eles entraram, eles começaram a melhorar muito a qualidade da escultura. Se você pegar a época antes da NEC e depois, você vai ver que as esculturas, cara, estão absurdamente maneiras. Tem uma coleção, não sei se você lembra, que é um Starter Pack, que tem uma lanterna de cada cor, né? O Hal Jordan, lanterna verde, Lex Luthor, lanterna laranja, a Mulher Maravilha, lanterna rosa, a lanterna púrpura. Espantalho amarelo. Espantalho amarelo. Cara, as peças são lindas. Lindas. Uhum. E aqui a gente tem algumas peças novas. A gente viu as peças dos lanternas amarelos, os lanternas do medo. Minha única crítica negativa é em relação aos anéis que estão vindo agora. Você achou feio? Você vai querer usar isso pra sair na rua? Cara, você, isso aí... Você vai botar no dedo, cara, e vai sair. Isso é pente de ovo de Páscoa de 15 reais, cara. Tá de sacanagem. Cara, olha a peça e olha o anel. É, cara. Porra. Não, o anel é só pra representar o objeto em jogo. É um objeto 3D. Ah, mas... Porra, colocava em cima de um tilezinho, fazia uma versão melhor, translúcida, que nem a peça ali da energia, mano. É verdade. Eles podiam melhor, fazer uma o anel em tamanho real, assim, em escala, né? Ia ser uma pecinha largada no meio do tile. Também seria legal. Não ia ser lindo? Seria legal. O Parallax tá muito maneiro. Parallax, eu achei. Tá muito maneiro, a tal da energia do medo, como você chama. É, sabe pra que serve esse lanternão que eles lançaram? Não, mas eu imagino que tem uma regra especial aí de time, né? Ah, tá, é importante falar que quando a gente lançar esse podcast, você vai ver tudo que a gente tá comentando, você vai ter os links aí embaixo, você vai poder acompanhar as imagens do que a gente tá falando. É, você sabe pra que serve essa porcaria? Pra que serve? Pra recarregar o anel. Será? Cara, ia ser muito legal. Mas eu realmente não sei, vou dar uma olhada aqui, porque a gente vai ter essa informação agora. Ao vivo. Ao vivo e a cores. Nós vamos ver a nossa Power Battery. Se a internet tá boa, olha que legal, ele é um aprimoramento. Do anel. Ele é um aprimoramento que você pode usar pra fazer coisas sinistras no seu time. Essas são algumas peças novas que eles estão lançando que você pode usá-las pra... Como lembra dos Event Dials? Lembro. Então, ela não é exatamente um Event Dial. Você pode incorporar ela nas suas forças e ela te dá alguns bônus. Ela existe, né? A bateria do anel existe. Você rola um dado, anda não sei quantas casas e ela pode te dar. No caso da amarela, às vezes pode te dar Perplex, às vezes pode te dar Outwit e às vezes pode te dar um Probability Control ali de brinde. E ela tem alguns outros efeitos aqui que ela pode te dar em jogo. Okay. Todos os lanternas têm anéis. Ela tem... Não, cara. Ela tem um dial. Tipo. Ela tem dials com informações. E com poderes especiais. Bom, nós vamos prometer o seguinte. Veremos o que são essas lanternas e vamos postar no nosso blog. blog.bazardosmagos.com.br. Você vai lá, você vai encontrar essa informação. Antes até desse podcast sair, quando você for, a gente já vai ter isso aí colocado lá. Você vai saber... Exatamente o que é. Isso é magia de viagem no tempo. Isso é magia do Planeswalkers. Posso existir duas vezes. É. E você quer falar mais alguma coisa lá dos lanternas? Não? Não. Você viu os dials dos lanternas azuis. O que você achou? O Lanterna Azul, ele tá vindo mais como um time de suporte, né? Eu gosto muito da ideologia e eu acho que tem muito a ver com a ideologia dos quadrinhos. Eles não têm poder a não ser aumentar o poder dos outros. E se estiver perto de uma lanterna verde, né? É. E eles estão relacionados à esperança. Esperança. É. E então, exatamente por causa disso, eles estão vindo com um poder especial que é um Perplex. Uhum. Pra quem não sabe, o Perplex ele aumenta ou diminui o atributo. No caso dos lanternas azuis, eles só podem aumentar. Só pode aumentar? Porque é esperança, né? É, cara? Verdade. Esperança bacana. Tá aí pra aumentar. Maneiro, maneiro. E eles devem ter muito também Defend, né? Muito Enhancement, que são aqueles que aumentam os poderes de quem tá do lado deles, né? Quem tá adjacente. Sim, sim. Eles estão vindo muito com Defend, com Enhancement e com Improvement. Talvez um Purple Elite Control também. É, também. Aproveitando que eles são azuis, né? Pinto da Eugene azul. E ele já vem com Probability Control. Nós vamos falar já sobre alguns lançamentos. Voltamos depois do nosso pequeno comercial. Voltamos já. a gente poderia estar roubando, a gente poderia estar matando goblins, a gente poderia estar até trabalhando, Bruno. Mas nós estamos aqui fazendo um podcast para o bazardosmagos.com.br. A gente vai ficar nessa brincadeira de eu começo, você termina. Isso, que coisa legal. Você pode entrar no Bazar dos Magos, www.com.br. O que é que você encontra no Bazar dos Magos, Bruno? Board games, miniaturas, cartas colecionáveis e tudo que é coleção. Você tá falando tipo aqueles caras de comercial. É, mas é um comercial. Isso aí, Bruno. Você, como a pessoinha faz, se ele entrar no Bazar dos Magos e falar assim, vou mandar um e-mail legal pra esses caras, falando que eles são muito legais. Primeiro ela vai no navegador, ela abre o navegador. Navegador? Chrome, Firefox. Beleza. Tudo bem na internet, explore. Aí o que ela faz? Ela procura o cliente, né? Hotmail, Gmail, e escreve um e-mail pra onde? Escreve o quê? Ela escreve pra loja@bazardosmagos.com.br. Mas se ela não gosta de escrever e-mail, Bruno, porque as pessoas novas não escrevem e-mail mais. Elas fazem. Elas não recebem e-mail. Eu mando e-mail, elas não leem, Bruno. Elas só leem a minha dica. É na hora. Se ela quiser falar na hora, ela vai falar na hora. Como é que ela pode falar na hora com a gente? Ela pode procurar a gente no Facebook, Vitor. Ela pode, como é que ela acha? facebook.com/bazardosmagos. E ela pode também encontrar a gente no Twitter, quando a gente tiver, vou no banheiro. Aí eu dou aquela tweetada, tô cagando aqui. Com o Bazar dos Magos. Com o Bazar dos Magos o tempo todo. É, como é que chega no Twitter? twitter.com. @bazardosmagos. Não tem, é isso aí. E ela também pode falar com a gente, se ela for no site da loja, a gente tem um atendimento online direto, ela entra lá, abre uma janelinha lá embaixo e fala, e pede o que ela quiser. Exatamente. Porque se não tiver o produto, a gente arruma. A gente dá um jeito. É isso aí, Bruno. Mas falta alguma coisa, e o G+, e o G+. E o G+, é Bazar dos Magos também, e você, a gente também tem um canal no YouTube, onde a gente posta open box, onde a gente posta gameplay, onde a gente posta tutoriais sobre os jogos. Onde a gente mostra as nossas caras lindas. Onde a gente mostra a nossa linda, linda e fofíssima cara. Fofíssima, mano. No youtube.com/. É assim mesmo, no YouTube? É assim. É assim que se chega. Então, vá clicar no Bazar dos Magos. Faça esse favor, porque a gente tá aqui pedindo. Bazar dos Magos. .com.br. Seu jogo é o nosso jogo. Isso aí. Diretamente da Arena HSBC. Quê? Não sei. HSBC para narrar o jogo. Bem, amigos, voltamos agora definitivo para falar sobre os lançamentos da semana. Nós vimos alguns lançamentos aí que aconteceram essa semana. Na verdade, esse nosso primeiro podcast está sendo gravado como projeto piloto. Você vai ouvir ele muito depois dessa primeira semana. Ou talvez não. Depende do nosso Goblin da edição. O que você acha, Goblin? Isso aí! Amanhã você estará ouvindo este podcast. Eu esqueci o que eu ia falar sobre X-Wing, o novo lançamento de X-Wing. A gente viu X-Wing, pra quem não sabe, como todos já devem saber, mas existem pessoas que nunca sabem o que devem saber. Eu? São... Pô, você não sabe o que é X-Wing, o jogo de miniatura? Goblin não sabe. O Goblin precisa saber que X-Wing é um jogo de miniaturas colecionáveis, um jogo que você joga no tabuleiro, você coloca suas navezinhas pra guerrear, dar tirozinhos umas nas outras e tentar se matar belíssimas e fofíssimas mentes por cima de uma mesa. Hoje é o dia da foficidade. X-Wing é um jogo que representa as batalhas e combates do universo de Star Wars, as batalhas de nave. É um jogo muito, muito maneiro. Muito maneiro. Em breve você vai ver nosso open box, nosso gameplay desse jogo, que é muito, muito, muito irado. E a gente tem algumas peças aí na loja, você pode entrar lá. Se não tiverem vendido, você vai poder fazer o seu pedido. Mas eu acredito que tem algumas ainda. Você pode pegar o seu starter kit de X-Wing. Mas lançaram agora o primeiro transporte. É uma nave gigantesca. Parece um Zeppelin. Parece um Zeppelin. Eu vi uma pergunta no Facebook essa semana que era a seguinte: por que que toda realidade alternativa tem Zeppelin? Me responda isso. Se o filme Fringe tinha Zeppelin. Exatamente. Aquele outro filme do aquele filme do Tom Cruise tinha Zeppelin. As realidades alternativas tem dirigíveis, Bruno. Por quê? Talvez um dia a gente vai ter dirigível de novo. Caraca, será que a gente... Será que o mundo real tem dirigível e a gente vive numa realidade alternativa? Nunca saberemos. Nunca saberemos. Ela vem, a nave, como todas as expansões do kit Star Wars, ela traz tudo o que você precisa para jogar com ela. Ela traz o dial específico, ela traz... As réguas de cálculo de movimento, porque parece que o movimento dessa nave é diferente dos que já foram lançados até agora, porque na caixa básica vem todos os movimentos básicos. Um para frente, um para um lado, para o outro, fechado, aberto, curva fechada, vem os marcadores de target lock, vem os marcadores de tudo. E nesse caso aí, o Bruno me olhou como quem fala assim, está sendo prolixo novamente. Não, o Bruno te olhou como assim, isso é open box, para de queimar pauta. Não. Então, ela traz todas as cartas que você precisa para jogar com essa nave, que é uma nave grande, perto do que já foi lançado até hoje. Ela vem, inclusive, com o seu escort, né, com a sua nave que faz a sua escolta, né? E a diferença de tamanho entre elas, a escolta dela é um X-Wing, a diferença é muito grande. É tipo umas quatro peças em relação a uma outra, né? É mais do que isso, você vê o tamanho da base, olha. Ela, a parte da frente são quatro, a parte de trás são quatro, ela tem mais ou menos 8 vezes o tamanho de uma nave. Calculando pela base, ela tem 8 vezes o tamanho de uma base normal. O que você achou dessa nave? Você viu, Bruno? Você chegou a... Cara, eu achei impressionante, mas assim... Essas miniaturas, elas são tipo Heroclix, ela tem um acabamento em plástico, como que ela é? É porque às vezes parece que é papelão esse troço, sabe? Parece que é um negócio chato. Pô, você já viu, cara. É maneira, você viu, é aquela... Na loja. É. Eu vi. Realmente, eu vi. Pô, cara, são as miniaturas, elas são lindas. Pergunta de novo, vamos lá. Bruno, essas naves que não são de papelão, nem de papel machê, nem são pintadas por uma criança de 2 anos, algumas são. Por Goblins. O que você achou da nave? Foda. A gente não viu essa nave pessoalmente, a gente só viu o lançamento, tem algumas encomendadas. Exatamente. Em pré-venda. Você esqueceu, né, Bruno? Você esqueceu. Mas assim, primeira pergunta. Mande. Essa nave dá tirozinho? Ela dá tiro. Todas as naves dão tiro aqui, meu amigo. E ela resiste muito bem a tiro. Ela é uma nave pra aguentar o transporte. Ela é uma nave que aguenta os piratas tentando assediá-la a todo momento. Tentando catucá-las por trás e por baixo. Ela é uma nave preparada pro combate. E pra quem não conhece, ela vem de qual parte da franquia Star Wars? Ela vem da... Como assim, qual parte? Ela aparece em alguns dos filmes clássicos. Ela vem do leste, Bruno. Ela vem do leste. Ela vem do leste. Do leste da República. Ao setor. É, ela vem... Ela está indo para Tatooine. Ela vem por ali pelo sistema e está chegando em Tatooine já. A nave tá muito maneira, você vai ver aí nos comentários ou nas show notes, você vai ver o link para as imagens da nave, da sua escort, da sua X-Wing escort. Você vai ver que ela tá maneira pra caramba, tá muito bacana. E tem mais um lançamento, Bruno, que nós vamos falar hoje. Ah, nosso último assunto para encerrar o nosso podcast. O último, cara. Já, eu já tô cansado da tua cara. Ah, eu tô tua. Nós vamos passar a gravar longe, porque eu não aguento mais você. É o Marvel Dice Masters. O que é isso, Bruno? É um jogo de carta, tá o Skits. Não é um jogo de carta. Cartas de dados. Exatamente. Né? É um conceito que cresceu muito nos últimos anos, é o Dice Building Game. Você sabe o que é isso? Menor ideia. Na verdade, você compra dados, esses dados têm faces diferentes, você monta o seu jogo, nesse caso, com cartas e dados, escolhe as cartas, escolhe os dados que você vai usar para tentar bater seus oponentes em batalha. Você viu alguma coisa sobre ele, né, Bruno? O que é que você tem a falar sobre ele? Eu vi um vídeo de apresentação que me animou bastante, eu achei um jogo dinâmico. É, eu tô na vibe de jogar esses jogos com cartas, informações e poderes, e isso foi o que me pegou. O design da carta também é muito bom. Muito maneiro. Você vai estar jogando com os personagens clássicos da Marvel, né? É verdade, sim. Homem-Aranha, Wolverine. Homem-Aranha, meu chapa. Wolverine. E agora chegou ali o Tupé todo, Wolverine. Ah, chegou. Foi o clássico. Tchau, tô indo ali. Tá. Chegou e já foi. Esse é o nosso orçamento para pessoas famosas. É curto, nós sabemos. Eu falei. E eu acredito que é isso. Agora, como é que funciona esse status no jogo, Vitor? É, você devolveu a pergunta pra mim, né? Claro. Você fez aquele... Ataque de oportunidade. Aquele esquema, ataque de oportunidade. Você fez aquele esquema desvio e chuta, né? Desvio. Parabéns, Bruno. E vai ser bom. Pra quem deveria ter estudado mais a pauta, eu vou explicar. Que pauta? É o seguinte. O jogo, você forma as suas cartas e você usa os seus dados. Existe um how to play, né, em que ele ensina a jogar. Eu achei particularmente muito confuso o jogo. Talvez, assim, seja a primeira impressão, né, que você tem aquela quantidade de informações, quantidade de maneiras de se jogar os dados, mas você tem que rolar o dado, você tem que ver se o dado casou com alguma coisa que você tem. Você tem que identificar os resultados nos dados com os seus personagens, com as cartas de apoio, de poderes que você tem, com as cartas de... Enfim. Chega. Chega. Não, mas é assim, o jogo parece bastante interessante, pelo menos ele parece permitir muita estratégia de você montar os times e montar os combates de uma forma muito estratégica, permite fazer minúcias do jogo, e isso é bacana, né? Quando você pode, tipo, preparar aquele combozinho que você sabe que quando sair no jogo você vai pular e... Sabe qual é? Aquele combo... Hoje arrancou o fone de agora. Esse momento. Aquele combo que você fala, quando isso cair com isso, que sair com aquilo, eu vou vencer o jogo. Sabe qual é? Que nunca sai do Magic. Cara, quem fala isso é muito virgem, né, cara? Tá esperando isso com aquilo... É. Você nunca fez isso, Bruno? Nunca fiz. Preparar um combozinho no Magic, eu vou botar essa carta aqui. Quando essa carta sair com aquela, que eu vou botar esse encantamento. Não? Não. Tá. Vamos seguir em frente e conversar com pessoas reais que fazem coisas reais e estudam a pauta. Nós vamos. O jogo eu achei bastante complicado, mas ele dá pra aprender a jogar. Eu acho que precisa ver umas 40 vezes o Learn How to Play, mas acho que dá pra você aprender. Ele basicamente, você monta seu time e você usa os dados pra potencializar as ações desse time e ferir o seu adversário. Ele, okay. A temática inicial é Avengers vs X-Men, que foi uma saga, né, que saiu na Marvel, e ela tá sendo explorada por todos os cantos. Heroclix tem dois starters, um do Avengers e um do X-Men, que, na verdade, muito maneiro. Só está com feat set, não é só starter. O quê? Ele tá com uma expansão menor disso, não é? Com Gravity Feed? Não sei. Eu acho que é só o starter. Mas a gente também pode confirmar essa informação e você terá aí no show notes, mas eu acredito que são dois starters apenas baseados na temática. Fica aposta, eu aposto que... Eu aposto que eu estou certo, pra variar. E ela vem essa temática, ela traz os personagens, né, que participaram desse embate, e parece ser um jogo bastante interessante. Você aí que tem dúvidas sobre esse jogo, o jogo está sendo lançado, nós realmente vamos trazê-lo. Se você quiser conhecê-lo daqui a pouco, nós vamos fazer um playtest, né, alguma coisa com ele, e você vai poder conhecê-lo mais profundamente. E Bruno, acho que acabou. Tem mais alguma notícia que você queira dar? Só tem uma pergunta. Qual o seu time? Avengers ou X-Men? Meu time é Avengers. E você? Avengers também. Pô, você time? Não pode. Olha só. A ponta da Scarlett Johansson está do lado do Avengers. Eu vou pro lado... Aonde você, a ponta você está fazendo uma escolha anal. É isso. É isso. É uma ruiva. Isso conta pontos. Ah, verdade. Então, não, mas o X-Men tem a Jean Grey. Ah, mas você tinha conhecido. Cara, se a gente contar. Foi aquele filme merda. Cara. Não é, não, é bom. Se a gente contar. Se a gente contar que o Ciclope vê todo mundo ruiva, os X-Men ganham. Porque só tem ruiva. É verdade. Então é isso. X-Men. Acabou! E estamos encerrando e fechando definitivamente a Arca dos Magos. Enquanto a tampinha vai fechando, Bruno, dá uma dica de culinária aí para os ouvintes que vão ter que fazer comida para os seus filhos e maridos. E aqueles senhores que cozinham sozinho. E aqueles jovens que gostariam de aprender a cozinhar. E aquelas crianças que não devem mexer no fogo sozinha. E o Vitor? E para mim, dê uma dica de culinária com 5 palavras, Bruno. Antes da gente fechar a Arca dos Magos. Não esqueça a panela no fogo. Olha aí a dica de culinária mais perfeita do mundo. Nunca esqueça a panela no forno. Estamos dando tchau. Diga tchau, Bruno. Tchau. Diga tchau, Goblin Escravo. Tchau, Goblin Escravo. Tchau, filho da mãe. E eu estou indo. Adeus.